Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de O Que Reza a História, no canal 1 da Antena Web. A edição de hoje vai falar, como eu disse há duas semanas atrás, da evolução da rádio, das gravações sonoras e das duas em simultâneo. Até porque rádio e gravação sonora funcionaram sempre em conjunto, desde que a rádio surgiu. E digo desde que a rádio surgiu porque a gravação sonora surgiu antes e, portanto, enfim, quando a gravação surgiu não havia rádio e da mesma subsistia sozinha, mas pronto, pois quando a rádio surgiu foi inevitável. Quanto mais não seja para, por exemplo, como música de fundo, não é? Ter uma banda, por exemplo, a tocar como música de fundo, enquanto se falava de uma coisa qualquer, não é? Havia muitas rádios que tinham as suas próprias orquestras, mas a verdade é que, efetivamente, havia alturas em que não era possível. Não? Os estúdios não tinham capacidade para uma orquestra, mais o locutor, e a orquestra não tocava apenas música de fundo, não podia, não é? Ou seja, tocar com energia e simultaneamente baixo não dava, não é? Então, para que o locutor pudesse mais facilmente controlar o volume, era necessário que houvessem gravações. Quanto mais não seja nesse aspecto. Claro que, e para quem tem acompanhado o Old Time Radio, facilmente percebe que havia muitos programas ao vivo. Eu digo quem tem acompanhado o Old Time Radio no sentido de quem tem ouvido as emissões da Lux Radio. Estamos a falar de anos 30, em que nos próprios Estados Unidos muitos dos programas eram feitos ao vivo. Mas, por exemplo, nós reparamos que em 1938 o caso mais famoso da radiofonia foi feito à base de gravações, efeitos sonoros e música, não é? E efeitos sonoros foi sobretudo o motivo, ou seja, já havia essa preocupação. Estamos a falar em finais da década de 1930. Alguns países, como Portugal, estavam a iniciar-se com emissões regulares na radiodifusão. Por isso é que nós estamos a comemorar agora os... Aliás, comemoramos recentemente os 75 anos de rádio, não foi? Precisamente por isso, porque foi em 2010, não estou em erro, comemoramos os 75 anos de rádio em Portugal, não é? Rádio regular, não é? Precisamente elas iniciaram-se em 1935 com a emissora nacional. Mas dizia-lhe eu então que... Há duas semanas atrás, e na passada semana não foi possível, porque, enfim, tivemos aqui alguns contratempos, mas dizia-o que há duas semanas falamos precisamente sobre o facto de as rádios trazerem muitas vezes música, enfim, de artistas ao vivo, não é? E disse-lhe também na altura que não era possível que isto fosse assim eternamente. Vários motivos. Primeiro, porque era necessário movimentar a indústria da discografia, não é? Ou seja, a indústria discográfica era conveniente mantê-la. Os artistas gravavam os seus temas, os seus discos, aliás, e queriam, como é lógico, vender, não é? Não era possível, simultaneamente, gravar discos, ter os concertos e deslocar-se às rádios, que, por sinal, eram cada vez mais. Ao mesmo tempo que se procuravam as transmissões transcontinentais, como é lógico, um artista não podia ir de França até aos Estados Unidos, cantar duas ou três músicas e voltar. Quer dizer, podia, não é? A verdade é que isso era impraticável, não é? Isso inviabilizava de que maneira a vida dos artistas, não é? De forma que vender discos foi... Ou seja, os discos tiveram que ser introduzidos também na rádio. Não havia outra possibilidade. Por todos os motivos e mais alguns, era necessário que a música gravada, aliás, que a música tocada ao vivo, fosse substituída progressivamente por música gravada. Aliás, estas músicas tocadas ao vivo eram também elas gravadas e, por uma parte, vendidas, muitas vezes como coletâneas, e, por outra parte, utilizadas posteriormente pela própria emissora. Às vezes as emissoras cediam as gravações a outras emissoras, desde que as mesmas dissessem: vamos ouvir ao vivo na rádio não sei quantos. Como é lógico, algumas das rádios quiseram, mas a maior parte não queria, não é? Isso atraía concorrência precisamente a outras rádios. Portanto, vamos imaginar, é a mesma coisa que nós dizemos: vamos aqui passar artista X, Y, Z da rádio não sei quantos, que também é na internet e, portanto, está a concorrer, entre aspas, connosco. Pronto, no caso seria uma concorrência direta, porque a plataforma é a mesma, havia fins lucrativos, né? Portanto, todas estas coisas eram realmente, ou seja, eram exclusivo e quando deixava de o ser também tinha as suas contrapartidas e não eram vantajosas na maioria das vezes para as estações. Mas diziam então que, enfim, era necessário efetivamente que a gravação entrasse na vida cotidiana dos locutores de rádio, não é? Até porque há outra coisa, nós sabemos que o espaço da Terra é limitado, não é? Mais emissoras foram surgindo, com estúdios e edifícios mais pequenos também, não é? Hoje em dia é possível, por exemplo, num prédio, fazer um prédio de 2-3 andares, é possível fazer-se uma estação de rádio, não é? Se calhar até mais de cima, dependendo das dimensões do edifício, não é? Na altura era muito mais complicado, no sentido que para ter uma orquestra, não é? Para ter uma orquestra, para ter todo esse tipo, não é? Eram edifícios que, enfim, bastante maiores, não é? Ainda há rádios e televisões que têm as suas próprias orquestras. Mas na maioria dos casos isso deixou de ser um fator possível sequer, até porque em termos de custos, enfim, não dava grande margem, não é? Efetivamente, pronto, a gravação teve mesmo que entrar na vida das rádios, não é? E foi então que, em princípio dos anos 40, se começou, primeiro porque foi introduzida a fita de plástico, que era muito mais duradoura do que a fita, do que o fio de aço e muito menos quebradiça, o que permitiu também, por exemplo, que os artistas, aliás, os locutores utilizassem cassetes para passar música. Simultaneamente havia os discos de goma laca e não tardaria que os discos de vinil surgissem. Aliás, foi até a partir daí, em 1952, que as rádios praticamente deixaram de recorrer a artistas ao vivo. Hoje em dia, numa espécie de atitude revivalista, há algumas rádios que vão contratando artistas locais, ou se quiserem, nacionais, mas não dentro do território, e mesmo que se tenham que deslocar de avião, a verdade é que, avião, enfim, aeronave, a verdade é que, digo aeronave no sentido de englobar o avião e o helicóptero, a verdade é que estão no mesmo país, portanto a rapidez é bastante maior do que se for, por exemplo, de Portugal para o Brasil, não é? Que são mais ou menos 10 horas de viagem. Reparo como há toda esta situação, é necessário economizar tempo e facilitar também a vida dos artistas, não é? Até porque há outra questão também. As pessoas foram se habituando à rádio, por uma parte, e foram se habituando à rádio e simultaneamente foram procurando mais emissão de rádio, não é? Portanto, se inicialmente abrir às 3 e fechar às 10 era mais do que suficiente, chegou uma altura em que abrir às 9 da manhã e fechar à meia-noite começava a revelar-se de insuficiente, era preciso mais. E por isso é que muitas estações de rádio começaram a funcionar 24 horas por dia. Aqui em Portugal isso começou a acontecer nos anos 90. Até aí, muitas estações fechavam as suas portas e muitas delas ainda hoje mantêm-se no ativo, no sentido de fazer companhia, mas sem locutores. Aqui em Portugal isso acontece bastante. Mas há várias emissoras, então se formos para outros países mais desenvolvidos, ainda mais notamos isso, em que a presença de locutores é recorrente mesmo durante a madrugada. Porque há sempre gente que participa, há sempre gente que ouve, quando, até porque, enfim, a vida correu nesse sentido. Atualmente o mundo nunca para, não é? Mesmo quando é de noite, há tanta coisa a acontecer quando é de noite, que, enfim, não há, como é que eu posso dizer, não há uma forma de cativar as pessoas, senão mesmo pela rádio. A televisão está a ocupar um campo visual que é necessário para muitas tarefas, até porque à noite o que se desempenha maioritariamente são, pelo menos aqui em Portugal e acredito que na maior parte dos países, são precisamente tarefas que exigem a visão e não a audição. A rádio é, portanto, a companhia perfeita. Ora, dizia eu então que em 1952 a introdução do disco de vinil fez com que muitas rádios deixassem definitivamente de utilizar a recorrência a artistas ao vivo. e foram utilizando gradativamente as músicas gravadas. Em Portugal, isso também aconteceu. Aliás, a própria Amélia Rodrigues foi uma das grandes responsáveis pela popularização do disco. Ela que gravou o primeiro disco. Aliás, ela gravou vários discos, mas o primeiro disco que ela gravou foi em 1954, se a memória não me interessou. Houve há pouco tempo um disco que foi lançado, há pouco tempo, enfim, há 3 anos, há 4 anos, aliás, um disco que foi lançado com raridades da Amália Rodrigues. O disco foi lançado com um coletivo de gravações entre 1953 e 1958, no caso, gravações todas elas feitas ainda em disco de goma laca. Mas foram as últimas, porque depois de surgir o disco de vinil, em 1952, a Philips uniformizou o sistema de gravação em cassete, inventando o Walkman, que em 1963 fez com que as cassetes acabassem por ter uma uniformização no seu formato e dimensão. As únicas coisas que variavam era a rotação e, simultaneamente, a duração de cada lado. Mas a dimensão e a própria estrutura da cassete uniformizaram-se quando, na Holanda, muitos trabalhadores reclamavam pelo facto de haver ruído nem sequer poderem ouvir a música. Então recorreram aos auscultadores, uma invenção de 1877, e automaticamente a Philips entrou no mercado e uniformizou. Ou seja, dois motivos fulcrais para que os artistas deixassem de ser uma opção quando se falava de artistas ao vivo. E depois é isto, reparem, nós em 1954 ou 52, como eu falei aqui no lançamento do vinil, já havia muitos países com televisão. Portugal só a teria sim, dali a 5 anos. Mas reparem que depois começou a acontecer o mesmo que aconteceu com a rádio, com a televisão, ou seja, os artistas iam à televisão. Como a diferença é que aí o aspecto visual, o posicionamento, tudo isso, tinha um impacto ainda maior em termos de vendas, não é? Já que, para não falar, como a televisão era um meio mais dispendioso, né, ele também exigia, ou seja, quando um artista se deslocasse, a deslocação valia mais a pena do que quando era com rádio. Mas também começou a acontecer o mesmo, é que a televisão também teve cada vez mais canais, cada vez mais horas e em cada vez mais países, o que fez com que artistas ao vivo deixasse de ser impraticável de alguma forma. Ou seja, os artistas vão ao vivo e cantam em playback, ou quando cantam, às vezes o que cantam é cantam com a banda do programa, portanto, que é igual para todos os artistas, só lá vai o artista, ou cantam com um instrumental de fundo, ou então cantam em playback, como se diz, não é? Há, portanto, também houve uma necessidade de evoluir nesse aspecto, e foi precisamente a televisão que fez surgir os telediscos, ou seja, uma espécie de disco, mas em vídeo, o que, de certa parte, tornou inevitável a presença de artistas no meio televisivo. Ao mesmo tempo que permitia que as músicas contassem histórias, ou seja, por um lado fez com que os artistas não se deslocassem às televisões com todo o seu arsenal, digamos assim, ou seja, com banda, com instrumentos, etc. E fez também com que as músicas em áudio pudessem contar histórias em vídeo. O facto de haver emissão gravada, neste caso um videoclipe, não um teledisco, permitiu que as televisões pudessem encher também a programação em branco, não é? Ou seja, entre um programa e outro, quando um acabava mais cedo, um bocadinho mais cedo que o previsto, havia, por exemplo, poderiam colocar um ou outro videoclipe para ajudar a preencher o tempo vago, não é? Enfim, tal como a música teve sucesso a ponto de fazer com que surgissem rádios temáticas, ou seja, que só passam um determinado tipo de música, o sucesso dos telediscos permitiu que tivéssemos então canais especificamente dedicados a este, a esta vertente, não é? Neste caso aos telediscos. Surgiu precisamente a MTV em 1981, e que fez, portanto, fez disparar o mercado dos telediscos, não é? Como matou uma enormíssima falha que havia, que era um canal só de telediscos. MTV fez surgir, e depois dali a alguns anos também surgiu a VH1, a Video Hits 1. E pronto, surgiram portanto também outros canais de televisão um pouco por todo o mundo dedicados à temática telediscos ou videoclipes, como queiram. Já agora digo-lhe também que na rádio continua a não haver uma grande adesão na presença de artistas nos estúdios das emissoras, pelo menos para interpretar. O artista vai já não tanto para cantar, mas para ser, por exemplo, entrevistado. É a chamada entrevista, ou a grande entrevista, pelo menos aqui em Portugal. Durante alguns anos isso não acontecia. Muitas vezes eram os próprios, digamos, as próprias emissoras é que se deslocavam muitas vezes ao local onde os artistas estavam para conversar com eles. Hoje em dia, pelo menos aqui em Portugal, isso já não acontece tanto. É mais o próprio artista que vai ou à rádio, ou então até por telefone, tirando partido de uma tecnologia que já aqui falei há duas semanas. Eu vou falar-lhe precisamente da evolução da rádio e da televisão também, se quisermos, não é? Enfim, dos meios de radiodifusão, porque a televisão também funciona com ondas de rádio, ainda que, enfim, ondas diferentes, as duas funcionam por ondas, são ondas hertzianas. Não é? De certa parte, ou seja, só que são transmitidas são ondas diferentes. Digamos que a rádio transmite em kHz, a televisão tem que ser em MHz. De todas formas, são ondas iguais. E portanto, vamos conversar na próxima semana sobre estas duas tecnologias, a rádio e a televisão, não é? E o telefone. Como é que as duas se fizeram acompanhar a ponto de chegarem juntas mais de 100 anos depois de terem sido inventadas, no caso das ondas de rádio e do telefone. Vamos conversar um bocadinho sobre isso, saber como é que as duas surgiram. É que muitas vezes foi pelo telefone que chegaram as grandes notícias, como por exemplo, em 1975, quando se deu o sismo de 8.1 na escala de Richter na cidade do México, as maiores informações chegaram precisamente a partir do rádio. É que o estúdio da Televisa, minutos depois, aliás, no mesmo minuto em que começou o sismo, digamos assim, ou seja, o sismo começou a ser sentido às 7:19 da manhã, no dia 19 de setembro. O estúdio da antena da Televisa caiu sobre o estúdio. O estúdio, por sua vez, enfim, a torre de comunicação das notícias desabou, portanto, caiu, causando inclusive assim, dezenas de feridos dentro do próprio estabelecimento, do próprio edifício. E portanto, foi a partir da rádio, quando se ficou sem televisão, e a Televisa ficou fora do ar durante 5 horas, sensivelmente. A TV Azteca, não, ficou menos tempo. Aliás, o Canal 13 ficou menos tempo, mas sim, agora é a Azteca, não é? O Canal 13 ficou menos tempo fora do ar, mas também ficou. De todas formas, foi pela rádio que se fizeram as principais, que se deram as principais informações, e foi a partir do quê? Do telefone. O telefone que tinha, ou acabaria por se tornar portátil, deixou de ser fixo. Nos anos 70 e nos anos 80 também. Nós vamos conversar sobre a forma como a rádio e a televisão se fizeram acompanhar de um telefone sempre à mão, onde quer que esteja. Eu fico por aqui. Desejo a todos a continuação de uma ótima noite. Já de seguida, vivendo com otimismo, com Lorival Lopes e Edith Petioni. Boa noite. Até para a semana.